deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Complexo radical, a cúpula, contenção do leste. Tá se mordendo, nariz escorrendo, disfarça. Pensa que engana, tá esquematizada. Uma carreira só é pouca, engatou a noite toda. Ela tá virada, essa mina é coisa louca. Estilo patricinha na favela, ou só que fita. Faz corre na escama pra fortalecer os firma. Jeitinho inocente, não se engane aí, parceiro. Amante da Nike, aliada no isqueiro. Carinha de anjo, mente insana. Quem não conhece, compra. Da noite é íntima, virada curtindo lombra. Sexta, sábado e domingo é frevo, nem te conto. Escamatizada tá valendo nenhum conto. Quebrada em quebrada, sabe do proceder. Os trafica tem pra bancar escama num rolê. Tá suave, do jeito que nós gosta e ela sabe bem. A noite mal começou, escamatizada vem. Hoje ela está assim. Na noite ela só quer curtir. Os bandas sempre custam um rolê. Escamatizada, nem te digo o que ela quer. Hoje ela está assim. Na noite ela só quer curtir. Os bandas sempre custam um rolê. Escamatizada, nem te digo o que ela quer. Deixa com sabor de perigo, ela quer e tem de monte. Movida todas as loucuras, sabe que banda é a fonte, então vilão patrocina, vê só a intenção. Na cautela pra faca, essa dona é uma perdição. Consome ela, cobiça, ela disse tem um tom. Faz malandro se envolver sobre o vermelho do batom. Hoje esquenta esquema VIP, mil e uma na suíte. Tá pancada, tá rodada pelo rolê na city. Escambo, rachou, ela tá escamatizada. Morde os lábios, tá lombrada, vê a noite toda bailada. Yahoo, malandro te hipnotizou. Te levou fácil pra cama, virou a noite, rachou. Hoje ela está assim. Na noite ela só quer curtir. Os bandas sempre custa um rolê. Escamatizada, nem te digo o que ela quer. Hoje ela está assim. Na noite ela só quer curtir. Os bandas sempre custa um rolê. Escamatizada, nem te digo o que ela quer. Escamatizada, mina louca, lombrada, faz parte da madrugada. Se tá no frio, tá em casa. Quando está na loucura, curtindo o som da cúpula. Contenção tá em casa, complexo, firma, figura. Fazer o que, nejão? Hoje ela está a milhão. Pula no capô do carro, no frevo, giro peão. Trombei ela de manhã, ela estava virada. Com a cara de sono e ela diz não dá nada. Esquema hoje pra ela, escamatizada. Na carreta dos ladrão que se tá liga na Paula. Tudo o que ela quer, pode crer, tem na mão. Uma cara de princesa, ela ganha o patrão. Não queira se envolver, senão você se apaixona. Escamatizada, mó cachorra na cama. Hoje ela está assim. Na noite ela só quer curtir. Os bandas sempre custa um rolê. Escamatizada, nem te digo o que ela quer. Hoje ela está assim. Na noite ela só quer curtir.